Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Caros ouvintes, um bem-haja... Ah, isto não é o quadro da música, enganei-me. Oh, bem-vindos à segunda emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje, terça-feira, 12 de outubro de 2010, já não é feriado. Hã? Hoje é dia 12, não é? Eu não estou a falar sozinho. Estou aqui a falar com o meu companheiro e grande amigo, Carlos Bonaparte. Dizam lá aos senhores e às senhoras. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite, enfim. Boa tarde, neste final de tarde, início de noite. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu, a nossa segunda edição. Hoje o cenário é diferente, até porque é o Nuno escolhia, portanto, hoje é o Nuno que joga em casa, literalmente, não. Esta parte do dizem lá aos senhores pareceu-me lembrar as atuações dos palhaços no Natal. Dizem lá aos senhores, bom dia, não ouvi, bom dia! Pronto, para aqueles que não ouviram a estreia do nosso programa, vou em meio minuto, começo a contar. Meio minuto a explicar. Escolho ou escolho eu? Na semana passada o Carlos escolheu três músicas, todas elas com alguma relação pessoal com a vida dele, alguma história pessoal para contar, e eu respondi com três músicas dentro do mesmo género musical. Hoje é a minha vez, escolhes tu ou escolho eu? Desta vez escolho eu. Três músicas à minha escolha, portanto, o Carlos vai responder com três músicas dentro do mesmo estilo. Eu não sei que músicas é que ele vai escolher, não faço ideia, e ele não faz ideia que histórias é que eu tenho para contar. Quanto tempo demorei? 29 segundos. Que pontaria. Que pontaria. Vamos embora, não faço mais nada. Pronto, já chega. Falhou alguma coisa? Não, acho que expliquei tudo. Sim, explicaste tudo. Estive aqui a contar os segundos, mas acho que... Pô, nem ouvi o que eu disse. Não, acho que por acaso não escapou nada, não. Não escapou nada. Está muito bem explicado. Explicas melhor do que eu, que não sou muito sucinto, não. Ora, isso era uma coisa... isso era uma coisa que sempre me elogiavam na escola. Nem sempre, porque às vezes ser sucinto para certos trabalhos não dava jeito. Trabalho de desenvolvimento. Pois. Mas na escola sempre disseram que, e na faculdade também disseram que eu era bom a resumir as coisas. Pois, eu por acaso nem por isso. Eu era mais um bocadinho para... texto até 250 palavras, eu só conseguia 300 no mínimo. Mas pronto, isso é... Resumias bem, bom. Resumia bem, é... Vamos fazer conta com os ouvintes, não há problema, vamos comentar o nosso tempo de escola. Olha, ainda que no nono ano... Não, estou a brincar. Vamos à primeira música de hoje. A minha primeira música... A minha real primeira escolha, não é? Porque já na semana passada escolhi, mas foi uma resposta à tua música. Portanto, exatamente. Foi um bocado condicionada. Exato. A minha primeira escolha real neste programa da Antena Web é uma música portuguesa. Tinha que ser. Eu gosto de música portuguesa, sabes isso? Eu dou sempre referência à música portuguesa em relação à música de Singapura. original dos Chutes e Pontapés, do seu álbum Circo de Feras, é a sexta faixa desse álbum. Já sabes qual é? Já tenho uma ideia. Já. Ah, já. Pois, já te disse na semana passada com ia ser a música. a versão que vamos ouvir é a versão que mais me diz e é aqui que entra a parte da história pessoal. Isto não sabes o que eu vou dizer agora. Parte não sei. Não sou o único. Foi a primeira música ou das primeiras... Pronto, na minha primeira atuação em miúdo, tinha eu 5 anos numa pequena coletividade. Foi das primeiras músicas que eu cantei na primeira atuação, portanto, em palco, em frente a muita gente. Uhum. Não eras o único, efetivamente. Exatamente, não era o único. Foi a primeira música que toquei também em palco, na guitarra, em frente a muita gente. Pronto. Estás a perceber? Uhum. Foi a primeira música que introduzi como o final de uma peça de teatro. Essa música fechou e fiz uma versão dessa música com uma letra completamente diferente. Foi a primeira vez que fiz algo do género para fechar uma peça de teatro. Uhum. Que outra música poderia ser? Não é? Não é? E é uma música que ouço desde pequenino, como eu já cantava aos 5 anos, claro que já ouvia desde antes. A versão dos Resistência foi, deixa cá ver que eu tenho o CD à minha frente, do CD Palavras ao Vento, que foi o primeiro CD dos Resistência, foi a segunda faixa, tem 4 minutos e 7 segundos, ficas a saber. Vamos ouvir. Não sou o único. Pensas que eu sou um caso isolado. lado. Não sou o único a olhar o céu, a ver os sonhos partirem, à espera que algo aconteça, a despejar a minha raiva, a viver as emoções, a desejar o que não tive, agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, mais ver o sol brilhará. Vais ver o sol brilhará. Escutamos Não Sou Único, a música dos Resistência. Agora é a minha vez, Nuno. Pois, não és o único, eu também estou aqui. Essa foi uma piada que eu roubei ao Carlos, porque o Carlos disse-me que ia dizer antes de começar a música. E então eu agora aproveitei e roubei-lhe a piada. Pronto. Está bem, ganhaste por agora, mas não esperes pela demora. E até rimou tudo. Anda lá. Pronto, adiante. Ora, a música que eu escolhi é uma música que... Que tem que corresponder num género musical, não é? Corresponde. Lembrar. E corresponde perfeitamente. Não sei, não sabes qual é. Vou dizer agora. A música foi lançada em 1983. É a música número 1, do lado A, do disco Outra Margem, e tem o mesmo nome, do grupo Doutores e Engenheiros. Esta música tem algo a ver um pouco também com a letra do Resistência, no sentido de ser uma música que nos faz pensar um pouco na vida, aliás, um pouco, como quem diz, bastante até na vida. Não obstante, esta música foi um pouco como a minha... É assim, eu sempre tive uma grande admiração pela música portuguesa, sempre foi algo que eu admirei, desde pequeno. Ora, mas esta música e este disco foram especialmente, aliás, foram particularmente especiais por um motivo, porque me fizeram descobrir algo que de facto eu não sonhava sequer que pudesse existir, e fez-me olhar para a música portuguesa e pensar, que universo tão grande este. E desde então, isto desde maio do ano passado, que tenho vindo a fazer diversas descobertas musicais, tanto de produtos aqui de Portugal, ou seja, música aqui de Portugal, e tenho descoberto coisas fantásticas, e tudo começou precisamente por este disco dos Doutores e Engenheiros que encontrei por acaso. Então achei que esta música não só se adequava em termos de letra à música dos Resistência, como também se adequa em termos de ritmo, como também se adequa mais ou menos em termos de época, ali uma diferença de poucos anos. Enfim, por vários motivos, estão as duas relacionadas e, sem dúvida, é uma música que me marca imenso. É uma música espetacular. Estás a criar aqui um espaço sem mim, tu não imaginas. Eu não faço ideia que música é que é. Já disseste o nome, eu não ouvi. Ainda não disseste. O nome, eu disse no princípio, mas vou voltar a repetir. Outra Margem? Exatamente. É o nome do álbum e também da faixa. Percebi que era o nome do álbum. Ah. É uma faixa de título. Eu sei que estavas a guardar coisas. Então vou fazer isso daqui a um bocado. Não vou dizer o nome da música, só digo no fim. Também, eu também já sei, portanto. Mas os ouvintes não sabem. Mas os ouvintes não sabem. Queres andar a porrada? Por acaso, acho que podia ser interessante. Podia, então vamos lá. Continua. Pronto, não, mas é isso. É uma faixa título. Outra Margem dos Doutores e Engenheiros. Vamos à música. We'll be right back. Vai seguir à minha... Assim, vai seguir à minha primeira escolha. Vai mesmo seguir à minha segunda escolha, que é agora. Então a seguir a esta música temos intervalo. Está bem. Pronto. Depois a outra margem, confesso que era música que não conhecia, não fazia ideia sequer da sua existência ou paradeiro. Sabes que no outro dia eu desapareci em combate? Na televisão, pela 15ª vez, nos últimos 2 meses. Mas pronto. É porque ele desapareceu 15 vezes. É. Desapareceu 15 vezes. Pois. Agora apareceu o Marcelo Rebelo de Sousa. É. Nada. Bom. Bom. Um livro que eu tenho para aconselhar este. Bom. A minha segunda música tem algo a ver com um acontecimento, um facto muito recente. Tu sabes, agora estou a falar para ti. Também estou sempre a falar para ti, não é? Para ti, vamos ouvir. Sabes quando tu vais para algum encontro, algum convívio, alguma festa? Não sei se contigo acontece isso. Pois no dia a seguir acontece mesmo aquele pós-festa, pós-convívio do género. Querias voltar ao dia anterior e não podes porque já acabou. Sabes o que é que eu estou a falar? Sei, perfeitamente. O sentimento. Perfeitamente. Sabes? Pronto, ainda bem. Num dia muito recente, até posso dizer o dia, não posso, posso. Foi um dia 1 de outubro, eu fui a uma festa de anos, coisa que já não ia à praia desde a última vez, no mínimo. É, desde a última vez. Engraçado que eu também. É. Eu fui a uma festa de anos com... Bem, vou estar aqui a dizer o nome das pessoas todas, mas com várias pessoas especiais para mim. Numa noite que foi especial, e lá está. No dia 1 foi sexta, e no sábado... Foi dia 2. Pronto. Não é verdade? Então, no dia 1 foi sexta, dia 2 foi sábado. Deixa-me adivinhar, domingo foi dia 3. Pronto. No sábado, eu tive a sensação, o dia todo, praticamente o dia todo, que queria voltar àquela noite. Já percebeste a ideia? Já. Era mesmo aquela pergunta que eu deixava no ar. Podemos começar de novo? Ora, como é que se traduz podemos começar de novo? Para inglês? Can we start again? Música dos Tindersticks. Que é a música que segue. Que foi retirada já agora. Aquelas informações que combinar para parecer que nós somos muito cultos. Exatamente. Foi retirada do quarto álbum dos Tindersticks, chamado Simple Pleasure. Não, Simple Pleasure. Prazer simples, lançado, não é? Lançado em 1999. Como é que o homem sabe? Esta música conheço muito. Aliás, eu do grupo não conheço muita coisa, mas esta música não só conheço como gosto bastante dela. É? Uhum. Que giro. É que eu mostro esta música, pronto, ao meu grupo de pessoas conhecidas e raramente conhecem. Até te digo mais. Não vou dizer o nome do canal de televisão, mas digo-te que dava muitas vezes num canal de televisão que hoje, pelo menos aqui em Portugal, já não existe. Certamente sabes qual é que é. Pronto, não digas. É o Sol Música, mas não digas. Exatamente. Não digas que é o Sol Música. Exatamente. Portanto, o Simple Pleasure, a faixa de abertura chama-se Can We Start Again e reflete, lá está, neste caso é mesmo este evento recente que eu te falei, mas também é todos aqueles momentos em que nós gostávamos que se repetissem e não temos esse poder para conseguir. É a vida, não é? Não é? E chegamos ao fim, devemos começar de novo. Ah, não, não é isso. Chegamos ao fim do convívio. Também chegamos ao fim da primeira exatamente, parte. Para fechar esta primeira parte da segunda emissão de Escolhe Sua, Escolho Eu, Tindersticks e Can We Start Again? I said that I loved him, looking over my shoulder at the dawn. So many times I can't live without her. The wheel kept turning round, my feelings changed. I went my own way. What can I say, Nancy, to make you stay? 'Cause in my dream, this mother I love me, and I'm trying to explain. So many arms

coisa tá feia, a coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Estamos de volta. Bem-vindos então à segunda parte do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. O Nuno foi embora, já vem. Exatamente, pois. Ele ainda está no intervalo. Está bem, um cafezinho. Pronto, estamos de volta. Houve aqui então um pequeno intervalo. É, digamos, a novidade do programa. Agora temos assim um intervalinho sempre ao final da terceira música. Também é para criar aquele suspense, não é? Qual será a resposta do outro? Não, isto é mais que nós há pouco éramos para andar aqui à pancada, não é? Então agora aproveitamos o intervalo para pôr as contas em dia. Quanto é que me deves? 50 euros, não é? Exatamente. Pronto, bem, eu escolhi uma música. Liga para aquele programa que tu falaste no outro dia no Nós e o Mundo. Ah. Liga para esse programa que eles pagam-te a dívida. Esse melhor programa que já houve na televisão portuguesa. Sem dúvida alguma. Sim, continua, estás a falar bem. Eu vou pedir aqui ao Nuno para me ajudar aqui a pronunciar o nome da música. Eu vou dizer, assim, meio atrapalhado. Já disse no início. Mas não tem piada. Ah, bem, mas não. É inglesa. É inglesa. É do David Bowie. É de 1999. Chama-se Thursday Child. É? Estás como eu. Exatamente. Não, eu sei dizer. Thursday's Child. É mesmo essa. Pronto. Como é que eu acertei? Passou no outro dia, no cassete 90. Escolhi esta música... É assim, eu... Não tive ainda a oportunidade de reparar na letra, mas a não ser a parte dos dias, mas aí também tem um pouco da história do motivo porque é que eu escolhi esta música. Ora bem, já na passada semana eu vos falei nas cassetes de vídeo que gravava. 19, completas... sim, 19 que eu lembro-me, que eram 19. Exatamente, eram 19 cassetes de vídeo. 19 cassetes. Esta música fazia parte da quarta cassete. Ai, 19 cassetes de vídeo. Ora... O que eu fazia com 19 cassetes? Vamos continuar. E esta... O que eu fazia com 19 cassetes de vídeo? Esta música... 19. Portanto, foi lançada no ano de 1999. 19 cassetes de vídeo. E esta contagem de... Aliás, aquela parte em que ele diz Monday, Tuesday... Pronto. Faz lembrar um pouco os dias que eu passava. Faz lembrar os dias que eu passava a dizer não consigo. 19 cassetes de vídeo. Só de mim. Sim, o dia, a parte que eles iam os dias da semana fazia. Exato, pronto. Fazia lembrar um pouco os meus próprios dias. Eu não sei qual é a história da música, sinceramente, não sei. Agora, houve ali aquela altura em 1999, até meados de 2000. Em que eu passava muito tempo em frente à televisão. Acabei por gravar muita coisa, acabei por ouvir muita coisa. Acabei então por ficar agarrado muito a esse tempo. E esta música transmite-me energias muito positivas. Ora pela voz calma, descontraída, do David Bowie. Ora pelo... camaleão do rock. Exatamente. Ora pela música fantástica, pelo instrumental fantástico que o acompanha. Ah, antes que me esqueça, não te esqueças que vais dizer. Tu lembras que uma vez, em conversa off, não é? Em conversa fora da rádio, tu disseste-me quando a Thursday's Child passou no cassete 90, tu lembras-te de dizeres que a gravação que estava, aquela parte a meio, quase o fim? Não sei, faz mesmo parte, faz. Ah! Faz mesmo parte. Porque tu disseste que não fazia, que tinha sido a rádio na altura, já não lembro qual era a rádio, não interessa. que a rádio na altura é que tinha metido esse separador a meio, mas faz parte da música. Exatamente. E porquê é que eu sei isto? Porque eu ouço a Antena Web. E no Storyteller de quinta-feira, que é precisamente David Bowie, também ouço essa parte no, nessa música. É, mas... Isto foi só para dizer que eu ouço a Antena Web e o Storyteller. Neste caso é mais até o Canal 2, mas... Não é a Antena Web? Quando estás a ver o Canal 2, não é da RTP? Mas... Ah. Pronto, está bem, ganhaste. 19 cassetes de vídeo. Mas pronto, é assim. Eu não, agora posso estar a cometer alguma incoerência em termos temporais. Mas eu creio que esta música foi lançada no inverno. Eu não tenho bem a certeza, mas a verdade é que, é que me faz lembrar dias de chuva. E sabem que os dias de chuva, pelo menos a mim, são aqueles dias em que me sabe tão bem estar no cantinho da minha casa, a ver a minha televisãozinha, descontraído. E aquela música transporta-me precisamente a este cenário. Gosto desta música de tal forma que escolhi-a hoje para responder então à música do Nuno. Sim, senhor. Que agora já não lembro do nome, mas ainda há pouco. A minha? Can We Start Again? Exatamente. Podemos começar de novo. E dá muito trabalho. Ah, não. Deixa então assim. Continua. Pronto, vamos continuar. Mas pronto, foi esta a minha escolha. Pronto. Vamos então à música David Bowie com... Thursday's Child. All of my life I tried so hard. Ouviste aquela parte? Faz parte da música. Não venhas dizer que foi a rádio que meteu a meio. Ah. Ganhaste. Terceira e última escolha de Nuno Miguel. Chamada à recepção. Vou dar uma novidade. Tu já sabes qual é a música, os ouvintes vão saber daqui a segundos. Eu vou tentar. Vou tentar, não, vou fazer isto. Nos próximos, sei lá, 5, 6 programas, vou fechar as minhas escolhas com aquelas que eu considero serem as melhores músicas de sempre. Posso? Boa ideia. Hã? Que categoria? É uma boa ideia. Foi a primeira boa ideia que eu tive nos últimos 50 anos. Ora bom, esta música foi o, curiosamente foi o primeiro single deste grupo, lançado em 1978. Curiosamente foi lançado em maio de 78 e não teve sucesso nenhum. Nem sequer entrou no, nas tabelas, no, nas contagens, nos charts. Mas depois de uma nova divulgação em janeiro de 79, ou seja, passado uns 3, 7 meses, a música começou a ter sucesso na América. A BBC, que é a British Broadcast Company, que ainda ontem, Corporation, da qual ainda ontem exibimos um concerto de Stevie Wonder, deixa-me soltar esta informação. Exatamente. A BBC Radio não tocava esta canção por causa do seu conteúdo, por causa da letra. Eu ouvindo a música 59.972 vezes, eu gostava de saber qual é o problema da letra da música. Mas lá algum diretor, algum responsável pela BBC, entendeu que não deveria passar. Portanto, foi o primeiro single de sempre desta banda que quase toda a gente conhece. Já não existe, acabou em 95, acho eu. Mas marcou uma era, marcou uma quadra da música. A música, para mim, é mais bem conseguida de sempre. Claro que isto é sempre muito discutível e tu vais concordar comigo, porque cada um tem os seus gostos. Eu posso dizer que esta é a melhor de todas e tu podes dizer que não sei quem é melhor. Para mim, a melhor de todas é aquela que vem a seguir. Pronto. É a minha escolha. Ah, claro. Portanto, isto são tudo gostos, mas cada um tem os seus gostos, não é verdade? E nos meus gostos, dentro da minha lista, esta para mim é a melhor música que alguma vez foi feita. Não só por isso, também a ouço desde, e aqui é a segunda parte da minha terceira escolha, da razão da minha terceira escolha, não só neste, mas nos próximos programas, havia uma banda, um grupo, que eu posso dizer o nome deles à vontade, os Trovadores Aprendizes, que ninguém conhece, por isso conheço, tu conheces, conheço eu e mais ninguém. E acho que os próprios membros do grupo também devem conhecer. Acho que sim. Os Trovadores Aprendizes, que eu acompanhava-os quase todas as sextas-feiras, mesmo tendo 3, 4 anos, ia com os meus pais. E pronto, é como costuma dizer, quando uma pessoa tem um hábito, desde pequenino, depois consome esse hábito, entre aspas, durante o resto da vida, a maior parte da vida. É como aos clubes. Exato. A maior parte das pessoas é do Benfica, ou do Porto, do Sporting, ou do Camão, ou do Rio Ave, ou do Braga, desde pequenino. Há algumas exceções que mudam a partir de uma certa idade. E eu fui habituado a ouvir certas músicas que ainda hoje considero... Peraí que ele está a rir. Porquê é que estás a rir? Ora, diz lá que asneira é que tu vais dizer. Sim. Não, eu só ia dizer que uns são do Benfica, Sporting, Braga, Porto, Rio Ave e tal. Mas depois crescem e ficam todos benfiquistas. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Portanto, eu fui habituado a ouvir certas músicas e esta foi uma delas e foi aquela que mais ficou no ouvido. E hoje, passado mesmo passado este tempo, considero uma grande música e, como já disse, talvez a melhor canção de sempre. Talvez não, para mim é mesmo. Do álbum Dire Straits, a música é de quem? Os Dire Straits. Fantástico. Gravada em fevereiro de 1978, chama-se Sultans of Swing. Inside, but you don't see too many faces.

lançaram uma música que em 1993 recebeu um Grammy como melhor música rock do ano de 1992 e gravaram um teledisco, um videoclipe que acabaria por chocar, digamos, pela positiva ou marcar muitas pessoas, por sensibilizar muitas pessoas. A música chama-se Runaway Train e o videoclipe era, assim genericamente falando, várias fotografias de crianças desaparecidas. No final, a mensagem: se conhece ou é alguma dessas crianças, por favor ligue para este número. O videoclipe marcou, enfim, que sensibilizou muita gente, como disse, e foi o single que mais sucesso fez dos Soul Asylum. Música que escolhi então para o final desta emissão. E escolhi por este motivo mesmo, pela simbologia, pelo gesto que eles tiveram. Eu, se não estou em erro, este videoclipe acabou por sair depois de circulação alguns anos depois. Se não estou em erro, em 95 ou 96. Já ouvi, entretanto, a passar novamente na televisão. Não sei se depois foi reposto ou não, mas sei que depois acabou por sair de circulação. O videoclipe, a música não. E é sem dúvida uma música. Aliás, eu sinto até na própria interpretação do Soul Asylum bastante sentimento na melodia. É sem dúvida uma música que marcou a primeira metade da década de 1990. E os ouvintes não veem, não têm essa imagem. Mas estou a falar convosco e eu próprio estou emocionado só de pensar, enfim, de recordar todas estas coisas. Infelizmente não tive a oportunidade de ver em primeira pessoa o vídeo, mas sei como é que ele é, sei portanto a simbologia que ele transmite é-me também a mim transmitida, e foi sem dúvida um gesto indiscutível. Os Soul Asylum, entretanto, em 1995 gravaram o seu último trabalho, ainda hoje estão no ativo. Gravaram aliás vários concertos. Aliás, fizeram vários concertos até no ano de 2007, alguns deles em homenagem a um dos membros, Mark Müller, se não estou em erro, que entanto faleceu em 2005, vítima de cancro, mas não gravaram mais discos, portanto deixaram de os gravar em 1995. Este já não me recordo de qual é que era o nome do álbum, mas sem dúvida que Runaway Train é uma grande, grande música para fecharmos a segunda edição neste dia 12 de outubro. Do Escolhes Tu ou Escolhe Eu. Posso falar? Pode. É só para os ouvintes saberem que não fui embora. Que estes 3 minutos foste tu a falar, mas eu reparei que era um momento sério. E eu só tenho uma coisa a dizer. Eu posso contar também um bocadinho da história que tem a ver com a tua música? Pode. Posso? Muito obrigado. A gente está sempre a aprender com a Antena Web. Eu vou te explicar porquê. Em 2005... Não, eu não vou introduzir nenhuma música a seguir, só estou a falar disto porque tem a ver diretamente com a tua escolha. Uhum. Em 2005, eu terminei o secundário e... 12º ano, portanto. A música que se ouvia na altura e que eu ouvia, que também só conheci na altura, era dos Onda Shock. Comboio Sem Volta. Ah, Comboio Sem Volta. Que é exatamente esta música, traduzida para português. Não é traduzida, com uma... com uma letra própria do grupo, ou de alguém que escreveu para o grupo. Ah, não faria mais precisamente. Foi o que eu disse. E então, esse comboio sem volta, pronto, porque tinha a ver com o fim da escola, não era? O comboio vai e não, já não volta. Depois fiquei a descobrir, até através de um amigo meu, por acaso também é amigo teu, até é primo teu, acho eu. Fiquei a descobrir que o original era só um Asylum, chamado Runaway Train, que já tinha, na altura, mais de 10 anos. Hoje 18, não é? 92. Exatamente. Na altura tinha 13. E confesso que não fazia ideia da história do vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar. O que tu agora contaste. Uhum. Nunca vi o vídeo da música. Não fazia, só ouvi. Ouvia na rádio e aqui no computador. Nunca tinha ouvido. Nunca vi o vídeo. Portanto, o que me estás a contar agora é novidade. Conclusão. A gente está sempre a aprender. Isso é bom, isso é bom. E pronto, é assim que chegamos ao final. Mas era que é? Eu depois vou ver, mas o vídeo era a passar imagens de crianças desaparecidas? Sim, era basicamente isso. Era basicamente isso. Depois no fim tinha... E há outra coisa, desde 95 que não gravam, mas ainda estão no ativo, os Soul Asylum. É sim, os Soul Asylum se não tiveram uma grande... Eles tiveram muitos problemas, para teres uma ideia, eles... Houve uma altura que gravaram com duas editoras, a A&M Records e outra editora que agora já não me recordo, e lançaram no mesmo ano, portanto em 89, um trabalho por uma editora e outro trabalho por outra, e acabaram por ficar em 1990 com a Columbia Records, que aliás é uma das mais conceituadas. Sim, sim. Columbia. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é apenas um exemplo de como eles andavam constantemente a mudar de editora. Ora, acabaram por não se entender com as editoras e optaram por não gravar mais discos. Quer dizer, não sei se foi a opção, se foi por falta depois de oportunidades, mas o que é certo é que, pronto, depois eles também ficaram fragilizados com a morte do Mark Muller, porque fizeram tudo, fizeram concertos de beneficência, tentaram por todos os meios salvar a vida do colega, que era mais do que um colega, era um amigo, estava desde a fundação da banda, se não estou em erro, e acabou mesmo assim por ser vencido pelas forças da morte, pronto, em 2005. Mas portanto eles acabaram por não gravar mais discos, pronto, mas ainda hoje estão ativos. Tudo bem. Ah, faltou-me dizer uma coisa ao bocado sobre Sons of Swing, já agora para a informação ficar completa, aquilo que eu disse ao bocado para parecer que sou fundo. É que era a sexta faixa do CD de estreia deles, o álbum de estreia Sons of Swing, a número 6 chamada Sons of Swing. Pronto, passado meia hora, lembrei-me. Pronto, e esta é algures uma faixa do álbum. É algures. Pronto, faz parte de uma das faixas. Aliás, é uma das faixas daquele álbum. Também já não me recordo o nome, como disse, mas. É o álbum. É, pronto, é do Soul Asylum, 1992. É o álbum 19K7 de vídeo. Exatamente. Pronto, caros ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. É sempre, aliás. Hoje não há hino. Não, hoje não. Hoje, é mesmo, hoje vamos mesmo terminar. Hoje vamos mesmo terminar. É. Pronto, e é assim. Da minha parte, então, é tudo. Da tua parte também, presumo eu, não é? É, da minha parte, relembrar as 6 músicas. É isso, vou passar a fazer isso a partir de agora. As 6 músicas passaram hoje, não sou o único. Outra margem, Can We Start Again, Thursday's Child, disse bem à primeira, Sultans of Swing, e agora... Runaway Train. Até à próxima semana. Don't make us nervous, alright? Here we go, we're gonna play a few songs for you. I'm not afraid to die. like a madman laughing at the rain. A little out of touch, a little insane. Just easier than dealing with the pain. Run away, train never coming back. Wrong way on a one-way track. Seems like a shame.